diga não, você vai conseguir. Se o inimigo se levantar, vai ser pra cair. Deus não te esqueceu e nunca te deixou. Insista confiante, espere no Senhor. Há uma dor que não tem cura.